se arrumando. Ela já tinha um plano, ela já sabe a hora certa de atacar. E ele não tava esperando, não tava acreditando que um dia ela ia revoltar. E revoltou.